não volte mais. Aê, Victor e Léo, dois mineiros apaixonados, lindas vozes, lindas canções. Parabéns, né? Minha querida Kelly Araújo, a Gorete Diogo, a Patrícia Maiara, Márcia Farias, a Kekel, a Raquel, enfim, tantos e tantos amigos nós temos nessa linda cidade do Maranhão, Santa Luzia do Paruá, ouvintes da Tropical FM. Ó, meu amigo Quinca, Cabra Danado, a todos vocês, o Edgar, a sua esposa, também a Rosilene Rodrigues, seu maridão, todos ligados no Mundo Sertanejo, a Dora Alice, a Das Neves, Santana, enfim, todo mundo, um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho, tá bom? E vão me adicionando no Facebook, sempre chegando novos convites no Facebook dessa linda cidade, né? Eu fico muito feliz com o carinho de todos vocês. Vamos em frente, um alô para todos vocês aí de Santa Luzia, e o Léo Magalhães vai cantar para todo mundo 24 horas. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Vinte e quatro horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero tanto te amar. Duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você. Fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação. 5 da tarde, encontro os amigos pra um refrião. Até nessa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade. Em casa, à noite, começa a novela. Um beijo me faz pensar em você. Então vou pra cama e começo de novo. Mais um dia eu vejo amanhecer. 24 horas. Eu quero tanto te amar. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero. O que eu quero, eu quero, eu quero. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para Leiliane, a Priscila, a Magda, a Diana, a Orzana e tantos outros ouvintes que nós temos na linda cidade de Porto Walter, no Acre, né? Todos os amigos ouvintes da Ocidental FM. Um beijo para Flavinha Pinheiro, a sua mamãe, a sua filhinha, todos vocês, amigos da equipe da Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre, exibindo o Mundo Sertanejo. Um beijo para tantos e tantos amigos, ouvintes, que nós temos em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. É impressionante, né? A audiência que nós temos e pela Tropical FM, todos os dias, às 7 horas da manhã. Um beijo para todos vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Márcia Farias, Patrícia Maiara, Gorete Diogo, enfim, todos vocês que nos ouvem aí pela Tropical FM, a todos da equipe, né? O Ilami Policarpo, a Marlene, a Irineu de Brito, todos vocês, o nosso muito obrigado. J. Neves canta de Brasília para o Brasil inteiro, Avião. Jota Neves com seu novo sucesso. Um abraço, meu amigo Leandro Rui, da Cidade News FM, Barra do Bugres, Mato Grosso. Muito obrigado a todos vocês, viu? Minha querida Márcia, a Márcia em Primavera do Leste, né? Um abraço a todos vocês em Primavera do Leste, a Márcia Gomes e todos os amigos de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela, inclusive, pediu a música do J. Neves, Avião, e nós já tocamos, né? Um beijo pra você, viu, Márcia Gomes. Meu amigo Leandro Simões, aí de Caieiras, São Paulo. Um abraço a todos vocês de Caieiras. É, eu ouvindo o nosso programa, os amigos da Ideal FM, Boituva, São Paulo. Um abraço a todos vocês, viu? Um abraço a Camila Oliveira, Márcio Machado, Mário Machado, todos os nossos amigos da Local FM em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. E por falar em Lavras do Sul, está vindo aí, está chegando a Mateada da Solidariedade. Mateada da Solidariedade da Local FM em Lavras do Sul. Vamos participar e angariar agasalhos para os nossos irmãos carentes. É a Mateada da Solidariedade aí em Lavras do Sul, organização da Rádio Local FM. Um abraço a todos vocês, viu? Gustavo Lima canta 60 segundos. Me dê um minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina, o seu jeito de menina tão linda. Ah, você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero passa mais ou menos essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina, o seu jeito de menina tão linda. Ah, você enlouquece o meu coração, você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com as viram minutos, não consigo entender. O que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo. Ser feliz por toda a minha vida. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Mancha Negra. Mancha Negra faz muito sucesso aí no interior de São Paulo, fazendo muitos shows, né? Um abraço, amigos da Web Rádio Vitrine Musical em São Paulo, que exibe nosso programa. Valeu, Mancha Negra! Minha querida Elizabeth Oliveira, Jô Dias, Nilson Gonçalves, a todos vocês aí, amigos do Mancha Negra, que ouve o nosso programa. Muito obrigado, viu? Luiz Antônio Guarapari, Espírito Santo, minha querida Marli Santos, a Janete Matos, todos vocês, amigos aí de Guarapari. Valeu, Herbert Souza, em Viana, também do Espírito Santo, ouvindo pela Rádio Sim AM. Todos vocês, o nosso muito obrigado. A Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco, também não perde o nosso programa. A Dalva Agapito, em Botucatu, São Paulo, também não perde o Mundo Sertanejo.

próximo a São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Beijo no seu coração a todos da equipe da Paraíso FM exibindo o nosso programa. Meu amigo Gilmar Souza, a sua mamãe Dona Júlia, aí em Simolândia, a nossa querida parceira Rádio Líder FM, que exibe nosso programa todos os dias às 5 horas da manhã, em Simolândia, Estadão de Goiás. Valeu, meu primo João Farias, que é policial militar na cidade, né? Sempre me dando informações que o programa tá bombando. Valeu, Gilmar Souza, cabra danado. Vamos andando mais um pouquinho até Iaciara, os amigos da Nova Dimensão FM também, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Taiane Thiago, 365 dias, com a participação especial de Fernando e Sorocaba. Vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Adão da Silva Neto, em Sampaio Tocantins, o Zé de Mar. A todos vocês aí de toda a região ouvindo o nosso programa, né? A todos aí da cidade de Augustinópolis e povoados. Amigos do Maranhão, ei, amigos aí de Cidelândia também, todo mundo ligado no nosso programa Alto Bonito, Criação e Curvelândia também, Curvelândia, todos ligados no nosso programa. Um abraço a todos vocês aí de Sampaio Tocantins, que ouve nosso programa em toda a região, né? Eu vou mandando aqui mais alôs para vocês daqui a pouquinho. E o Zé Edmar pede para tocar o meu sucesso Cabra Danado. Vou cantar para vocês daqui a pouquinho, então, a pedido do Zé Edmar, para todos vocês do Brasil inteiro que curte muito essa minha música, que marca a minha carreira. É um grande sucesso na minha carreira, Cabra Danado. E você pode aí ouvir também lá no Facebook. Pode acessar no Facebook lá, que tá lá o link para você ouvir Cabra Danado. Pode acessar o YouTube para você ouvir Cabra Danado, Diego Valadares, Cabra Danado, viu? No YouTube também, tá bom? Essa música realmente é muito boa e brevemente estarei lançando o meu novo sucesso, tá bom? Já estou em estúdio gravando a música Eu Quero Quero, de minha autoria, que com certeza vai bombar. Uma música dançante pra cima, uma letra bacana. Eu espero que vocês gostem e me ajudem a estourar essa música no YouTube, em toda a nossa rede de rádios, no Brasil inteiro. Quem canta bonito agora? Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri te esperando. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Aê, Vanilde Ferreira em Salinas, beijo, viu? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço aqui carinhoso a todos os nossos amigos aí do Bico do Papagaio, próximo a Sampaio Tocantins. Eles ouvindo pela Natureza FM, diz que não perde o programa, né? Também os amigos de Acreúna, Acreúna Goiás, Cido Bala, a todos vocês ouvintes aí de Acreúnas pela Rádio Canadá FM. Muito obrigado, viu? Maria dos Reis Alves de Oliveira, de Sampaio, um beijo no seu coração, diz que não perde o programa. Antônio Nonato de Augustinópolis, um abraço, meu amigo, muito obrigado. Edivan Pereira Rocha, de Sampaio também, no Tocantins, ouvindo o nosso programa pela Natureza FM. Meu amigo Rubens, todos os nossos amigos de Vila Bahia e Mata Verde, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, ouvindo pela rádio, deixa eu ver, a Talismã FM, é a nossa parceira aí, muito obrigado a todos da equipe, viu? Vou cantar a pedido do Zé Edmar, de Sampaio Tocantins, para todo mundo do Brasil inteiro. Diego Valadares canta Cabra Danado. Para todos os cabras danados. E os saibam, onde tem cabra danado, tem mulher danada também. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Aí, cantei pra vocês, grande sucesso da minha carreira, cabra danado, né? Aí, meu amigo Wesley Tunay, faz tempo que não mando alô pra você, né, meu amigo? Desculpa aí, tá? É a correria aqui, são tantos e tantos alôs, mas ainda bem que você deu um toque aqui no e-mail, né? E a gente tá lembrando, claro, eu agradeço a você, eu e toda a nossa equipe aqui do Mundo Sertanejo, da Central de Produção aqui da Rádio Sul de Brasil, agradecemos a você, viu? Wesley Tunay, todos da equipe,